Bom, 3, 7, 2, 1, 2, 3, 4, pasaron los días. Please, please, please.

Hotel Delta, só que me passou Indonesia Pasaria Ismedu. Radio Otero Pais, bom dia, Priscila. Thank you. 2118 de sinal 95, ou quem é da 10 pelo menos. Tá, tem que ser um pouco mais próximo do posto localizador. some control tower, don't worry, there are some hours. Oceana 6302, decolar 114, chama control de Salvador, 120, décima hora. 201, 6302, boa. 208, bom, bom, bom. 208, boa. Estamos autorizados, estamos 7, 0, 0, 0, 0. Línea 13, como foi o curso. Hotel Guarulhos, com copo. Número 340, via rota do plano de voo para o Porto de Guarulhos. Pista em 1-0, pois decolagem primeira curva à direita, saída São João, transição Motiva. 5444, transponde com 310, décima 8. Controle 1-2-0, próxima 8.